gente pra dançar. Eu entro no embalo pra valer. Nessa noite eu quero, há muito que eu espero, dançar nessa lavada com você.